Este é o episódio número 134 do Até Tenho Amigos Que São. O convidado é o Daniel Reifershide, que vive em Londres e apresenta dois podcasts, Prestes a Ver e o Mate. Foi o meu primeiro episódio gravado via Skype e foi feito logo a seguir a ter sido convidado do Prestes a Ver, podcast de cinema português dele. Como sempre, não se esqueçam de subscrever o podcast no iTunes, onde lhe podem deixar estrelas e críticas, de o partilharem com aqueles que mais gostam, nem de se tornarem patronos no Patreon. E é isto. Também nunca tinha usado o gravador que tu ajudaste a pagar, não é? Como tu, Patreon, tu ajudaste a pagar este gravador, portanto, acho que devia agradecer-te e todas as outras pessoas que ajudaram a pagar este gravador. Nunca tinha usado para ligar o computador e falar em tempo real. Tanto que não dá para usar os microfones de lapela que eu tenho usado, que já tínhamos tentado e tal, não sei o quê. Tu és mais experiente nisto porque tu fazes um podcast em que a maior parte dos convidados são gravados à distância. A maior parte é gravada à distância. Sim, a grande maioria. De vez em quando tenho um convidado mesmo aqui no estúdio, ou seja, no meu escritório, porque pronto, eu vivo em Londres e como deves saber, houve um grande êxodo de pessoal português a sair do país há uns anos atrás, antes de vocês viverem numa utopia marxista. E então ainda vou tendo alguns amigos que posso convidar, mas em geral, obviamente, que estou em longa distância com Porto ou Lisboa, portanto, tem que ser assim. E nunca mais ninguém vai sair daí, não é? Também as pessoas nunca abandonarão a Inglaterra. Ui, já tive amigos que já abandonaram. A minha amiga Margarida saltou de Londres para Bruxelas. Não, mas é que não há nada a passar-se aí agora que faça as pessoas quererem sair daí. Estás a falar do Brexit, ou do terrorismo, ou da nova temporada do Mrs. Brown's Boys, ou do... Eu nunca vi o Mrs. Brown's Boys, o que é? Bem, o Mrs. Brown's Boys é uma série irlandesa, mas que tem muito sucesso no Reino Unido, que é um senhor que se veste de mulher, e então ela é a Mrs. Brown. Sim, é um conceito que deviam se calhar exportar para Portugal, porque acho que tem potencial. Infelizmente o Nicolau Baena já faleceu, portanto não podia fazer o papel, mas imagina, tipo, é um bocadinho, a fisionomia é um bocadinho Baena-esca, digamos assim. Ok, Baena-esca, acabaste de dizer isso, ok. Acho que sim. Não, é uma tradição cómica incrível, Tyler Perry, Martin Lawrence... Eddie Murphy. Sim, se fores a ver Jerry Lewis, para não ser racista. O por falar em racismo, estava agora a pensar que muitas vezes na literatura britânica encontra-se a ideia de que os irlandeses dentro do Reino Unido, obviamente não nos Estados Unidos, mas no Reino Unido, é um bocadinho os negros do Reino Unido, não é? Portanto, de certa forma, o Mrs. Brown's Boys é o Tyler Perry do Reino Unido. Ok. É melhor do que o Father Ted? Vou ter que quebrar o kayfabe, porque o Father Ted é altamente, não é? O Father Ted é mesmo bom. O Mrs. Brown's Boys é uma merda. Se bem que o Father Ted também está um bocadinho datado, admito. Tenho revisto alguns episódios e há lá algumas coisas que... Quais coisas? Por um lado, simplesmente o sentimento de sitcom que... Eu não sei, eu não sinto isso quando vejo, por exemplo, o WKRP em Cincinnati ou assim. Mas há muita coisa que agora, pronto, já não estamos habituados àqueles cenários típicos de sitcom, e então quando aparecem, parecem um bocadinho datados. Depois também a nível a nível de progressividade... há algumas falhas, não muito, mas há um momento em que, no meu episódio favorito do Father Ted, que é o episódio do Festival da Canção, que é completamente genial, há uma cena em que o Father Ted tem um bocadinho de gay panic. Sim. Acho que no fundo a intenção é boa, porque a piada não é alguém é gay, é mais a cena de este padre católico que quer ter uma conversa civilizada com um homem homossexual, mas que ao mesmo tempo não tem, não consegue, pronto, não consegue fazer a quadratura do círculo, porque ele diz qualquer coisa tipo, ah, não, nós nem sequer nos importamos muito com isso, e a outra pessoa responde, olha, mas eu pensava que o Papa dizia que isto é um pecado, e ele diz, ah, sim, mas quem é quer saber o que é que o Papa quer saber? Eu lembro disso, sim. É fixe, por acaso. Olha, já agora posso dizer que está a passar um desfile à minha porta, um protesto, se não me engano, para os curdos. Que há aqui uma zona, isto é uma zona que tem muito, muito pessoal curdo, e como sabes, eles declararam a independência há algum tempo. Sim. Portanto, se houver background noise, é disso. E há partes de Londres onde nem sequer vês ingleses. Ui, ah. Que é aquele discurso xenófobo que muita gente tem. É aquele discurso xenófobo. Diga-se passagem, também é verdade. Será que não há problema nisso, não é? Claro. Mas sim, eu aqui já vi desfiles desses, e também uma vez apanhei um funeral a New Orleans. Isso é que foi a cena mais incrível. Ah, mas isso deve ser incrível, com banda e tudo. Yeah, com banda e tudo. Epá, isto deve ser bué divertido. É mau pessoas morrerem, acho eu. Sim, claro. Ficarem tristes pela morte das pessoas, mas esse tipo de funeral parece-me muito fixe. Sim, sim, e é uma coisa completamente inédita, não é? Porque, pronto, a população negra que existe aqui é predominantemente das Caraíbas, ou então sim, mesmo britânicos. Portanto, eu não sei bem quem é que foi o senhor que veio de Nova Orleans para Londres e faleceu e fez conseguiu ter o seu funeral, mesmo como tinha na terra, mas alguém foi. Mas voltando ao Father Ted agora, estamos, isto era um desvio dentro de um desvio. Tu falaste do que está datado é a mecânica de sitcom, que... Sim, um bocado, é mesmo o pacing, estás a ver? Sim. Mesmo o ritmo. Mas, por exemplo, comparando com Count Arthur Strong, também do Graham Linehan. Ah, sim, que bem, para mim o Graham Linehan, apesar do Count Arthur Strong volta e meia ter tido algumas coisas que até eram interessantes, eu acho que o Graham Linehan em geral tem sido uma decadência, pá. Tipo, a sério? Eu acho que o IT Crowd não é tão bom como o Father Ted, e as coisas que ele fez depois do IT Crowd são piores do que o IT Crowd. E não gostas dele como opinador no Twitter, por exemplo? Ele diz algumas coisas com as quais eu concordo, diz outras coisas com as quais eu discordo veementemente. Tem assim uma veia um bocadinho transfóbica. Tem. Ele fez... Não, eu acho que isso foi uma coisa, e se é um caso que eu estou a pensar, ele depois acho que voltou atrás e... É possível. A cena que eu apanhei foi que ele fez retweet de alguém a dizer que o termo turf é um termo odioso. Ah, sim, na medida em que, sim. Yeah. Já me lembro disso. Ok, não me estava a lembrar desse. Ok, pronto, talvez por aí. Ok, é triste. Depois, tínhamos esquecido dessa parte. Não. Mas olha, quem realmente é péssimo, e pronto, é fixe como o meu instinto vai para vamos falar das coisas que são horríveis, sim, e não das coisas que são fixe. Mas quem realmente é péssimo é o gajo que faz de Dougal. Alan O'Hanahan. Sim, o do My Hero. Sim, que lá está. A carreira dele depois do Father Ted também prova isso um bocadinho, não é? Essa obra-prima que é o My Hero. O My Hero. Uma grande Britcom. Eu adoro aquele branding de Britcom que faz com que qualquer merda pareça. Ah, humor sofisticado e britânico. Sim. E é um estilo. Não sei se tu sabes, mas Britcom é um estilo. Sim, claro. É um estilo que existe, que é mesmo. Exato, coisa... porque se fores a ver o The Day Today e o Alô Alô é a mesma coisa, não é? Sim, tipo, é igualzinho. Não me lembro de fazerem blackface no Alô Alô. Não ponho a mão no fogo, mas também não me lembro de o terem feito. Mas fazem muito French face, não é? Sim, mas faziam no day-to-day. Sim, eu sei. Há uma cena do day-to-day em que ele faz blackface. É, e obviamente que isso... E obviamente que isso não é fixe, apesar de também ser aparente que não foi feito com más intenções, não é? Porque a ideia era, tenho que encanar esta personagem que por acaso é negra e vou utilizar estes recursos teatrais. Mas sim, obviamente não é ok. Yeah, e se calhar também... Como é que eu ia dizer isto sem ser horrível? Dizer. Não sei se será horrível, mas sei lá. Ela é uma pessoa que em todas as suas aparições públicas... Que não, aparições públicas em filmes e séries, estávamos a falar da IT Crowd, não é? Ele tem sempre muita maquilhagem na cara. Sim, E portanto, se calhar, sei lá, tinha assim uma. Não sei, olha, vou pôr mais. É só outra maquilhagem que eu ponho na cara, não sei. Ele é certo, alguém que. talvez. Não, eu como disse, tipo, Sim. a nível de intenções não há lá nada de mau. Não, claro. Nitidamente que aquilo não foi feito, vou gozar com os negros. Não, não é essa a cena. Uzi Lover, ele faz Yeah, o Uzi Love. Que é excelente. Rapper. Tenho Não. uma história que, sabes que no Day-to-Day há o... Aliás, eu acho que são ambos no Brass Eye. O Uzi Love não é do Brass Eye? Não, eu acho que É do do Brass Eye, espera lá. Deixa eu ver. Eu às vezes confundo os dois. Sim, é fácil É confundir. quase como se fosse. Como se fosse. Não, é do Day to Day. É do Day to Day, mas então o outro é que é do Brass Eye, que é o Little White Bats, que Sim, é deve ser. a paródia do Eminem, em que Sim. Ah, um rapper sim. pedófilo. E eu conheço um gajo que uma vez estava tipo a ouvir o seu iPod em shuffle no avião e notou que a pessoa ao lado estava assim a olhar para ver que músicas é que eram. Nesse momento o shuffle começou a dar o Little White Bat e a outra pessoa ficou muito, muito aterrorizada e foi um voo pouco confortável. Não, mas é mesmo complicado confundir os dois, não é? Como se fossem os dois falsos programas informativos apresentados pelo Chris Morris. Sim, mas olha, o que eu estava a dizer do Adal O'Hanlon, pior do que castelhos de merda que ele fez, que pronto, no fundo é aquela coisa, não é? Working actor, não é culpa, não é culpa dele a série ser uma merda. E há que dizer como o Dirty Verse, que tem o Dirty Grandpa, o Dirty Isto e o Dirty Aquilo, são as melhores comédias. O My Verse em Inglaterra são as melhores comédias. My Hero, My Family. Sim. É tudo... My Family é tão incrível. É tudo da melhor Britcom possível. Eu li alguns com os dois principais, o pai e a mãe, o dentista e a... sim. Já não lembro o que é que ela fazia. Que em dada altura, tipo nas últimas temporadas, eles próprios revoltavam-se contra a fraca qualidade dos guiões. Dizer, é pá, não, isto não está ao nível a que nós habituámos as pessoas. Isto não está ao nível My Family. Uma vez apanhei um clipe do My Family no YouTube e nos comentários estava alguém a dizer LOL, so proud to be British. E eu ainda não entendi bem se é a sério ou não. Mas continuando para o Arlen... Sim, o Adal O'Hanlon. Eu vi-o a fazer stand-up recentemente e foi muito mal, man. É que foi muito mal. E é aquele binómio, porque por um lado, sim... Foi ofensivo até certo ponto, tipo, gozou com mulheres gordas, gozou com... Já não me lembro do não que achas, é que eram as outras não coisas, sentes, mas... Não sentes que devia haver mais comédia sobre mulheres gordas? Ah, sim, sem é dúvida. Aquele é algo coisa... que normalmente não há na comédia e, sim, e é sempre hilariante. E é sempre, é aquela é coisa sempre uma perspectiva nova. Como dizem as secções de comentários, não é? Ninguém fala disto porquê? Mas o que eu ia dizer é que, para além do ofensivo, é que é aquela cena, tipo, é muito difícil seres ofensivo e teres piada ao mesmo tempo, não é? Sim. Mas há gente que vai conseguindo, e eu não digo que isso seja ok, mas ao menos, pronto, tipo, a nível de skill, tem o seu skill. Sim. Não, a cena é que o gajo é simplesmente preguiçoso, entendes? Tipo, para além de ofensiva, é simplesmente só piadas que já ouvimos 10 mil vezes. Eu estava lá mesmo, tipo, a certa altura, tipo, eu dei um sigh, merda, já estou mesmo um imigrante que não me lembro do. Suspirei. Sim, eu suspirei. E a mulher, a minha fã, tipo, virou-se para trás porque parece que eu fiz assim demasiado alto. Mas eu não estava a tentar arruinar o show para ninguém, eu só estava tão frustrado com a merda que aquilo era. E depois a cena é que a única história que ele contou que tinha piada é uma história que eu já tinha visto a contar no programa do Alan Davis, que ele tem um programa chamado As Yet Untitled, que é basicamente só o pessoal a vir contar histórias. Portanto, o gajo nem sequer tem uma história para contar nos panel shows, que depois não vá para o stand-up dele. Yeah. Mas, estavas a falar dessa coisa do sitcom e do pacing e não sei o quê. Parece-me que o Graham Linehan é alguém que acredita mesmo nesse formato e no multicamera e no... E que gosta genuinamente disso. E ele faz sempre aquilo como sei lá, eu sempre achei que o universo dele e do Arthur Matthews, é assim? Uhum. Arthur Matthews, certo? Acho que sim. É tipo, eles não conseguem fazer aquilo como as outras pessoas conseguem fazer aquilo. E não conseguem fazer uma sitcom tipo normal. Há sempre qualquer coisa que se desvia. E uma vez entrevistei-o. E ele falou disso, é tipo, não, eu começo a tentar fazer a coisa mais normal possível e comercial e coisas. Eu gosto dessa ideia. Gosto da ideia de... Eu não sou grande fã de DNA, a banda do Arthur Lindsay, No Wave. Uh-huh. Mas lembro-me de o ouvir em entrevistas, ele a dizer que achava que com aquela banda, aquilo que ele estava a fazer, ia para os tops. E é tipo conquistar o mundo e ficar. É um bocadinho a filosofia da Shags também, não? Sim. Mas tipo, tu tentas fazer a coisa e sai assim um bocadinho ao lado e estranho. Sim, apesar do Fada Ted realmente ser essa coisa, não é? Toda a gente no Reino Unido adora o Fada Ted. Sim. E o Fada Ted é tipo uma série. Não de culto, mas mesmo uma série mainstream, uma série que toda a gente conhece e que toda a gente gosta. Sim, mas há qualquer coisa no Father Ted que é um desvio. Sim, é mais inteligente do que a maioria das sitcoms, não é? É basicamente só isso. Mas sim, tem personagens incríveis. O Father Jack continua a ser. E lá está, o próprio Adal O'Hanlon, como o Dougal, é genial. Sim. Tem aquela inocência toda, uma das minhas piadas favoritas é tipo, estão eles os dois na caravana, porque estão de férias, e o Fada Jack vira-se o Fada Ted vira-se para o Dougal e mostra-lhe tipo, uns bonecos de vaquinhas que ele tem na mesa, e ele diz, pela enésima vez, Dougal, estas aqui são pequenas, e depois ele mostra pela janela, estas ali são distantes. Magnífico. É bastante básico, mas funciona tão bem. Mas agora, deixando de julgar comédia de há 20 e tal anos, pelos olhos, pelo prisma de hoje, como estávamos a fazer há bocado com o Chris Morris, como se ele não fosse um momento cómico brilhante. Sim, sem acho dúvida. Que concordamos. Concordamos? Sim, claro. Um dos melhores de sempre. Um dos melhores de sempre. E por acaso, só completando, que tu tinhas dado um exemplo das coisas mais que estavam a acontecer, que havia no Reino Unido neste momento, e esqueceste de dizer o Piers Morgan, por falar em Chris Morris. Mas o Piers Morgan não está a acontecer no Reino Unido. O Piers Morgan é tipo um verme que já cá anda por muito tempo. Para isso também podias dizer, também muito mal que está, sei lá, o Stuart Dacre ou o Little John ou essa cambada toda. Mas o Piers Morgan chegou a emigrar e não o fizeram nos Estados Unidos e ele voltou. Não, eu acho que o intercâmbio foi tipo o Reino Unido a dizer, ok, pronto, lá levamos outra vez o Piers Morgan, se vocês ficarem com James Corden. O James Corden é um bocadinho melhor do que o Piers Morgan, desculpa. Sim, também não é difícil, não é? Mas há umas coisas do James Corden que o pessoal não sabe, porque só gostam do carpool, karaoke ou lá o que seja, essa merda básica. O que é que a pessoa, enfim, não sabe? O que é que as pessoas não sabem? Que o James Corden é um senhor muito mal educado, que no Reino Unido, em várias ocasiões, em award shows, começou a fazer heckling do pessoal e não foi numa cena boa onda, entendes? Foi mesmo okay. Numa de bullying. E, portanto, tenho, assim, essa autoimagem de gajo boa onda, simpático, não corresponde muito à realidade. Mas se calhar estava só alcoolizado. É possível, tal como o Harvey Weinstein também estava alcoolizado e o Devin Farachi. Estou a comparar coisas que não são culpáveis. Obviamente que o James Corden não é culpável, mas estou só a dizer, tipo... Mas espera, estás a dizer que obviamente o James Corden não fez, estás a pôr as mãos no fogo por ele? Não, o que eu estou a dizer é que, tipo, se és uma celebridade e vais a uma award show, sabes que aquilo vai ser transmitido na televisão e tudo isso, pá, se calhar tens alguma responsabilidade em não fazeres figura do outro, não é? Talvez, ok. Mas esta associação entre o Chris Morris e o Piers Morgan, se calhar deveria explicar, é que ele uma vez ligou para o... Era o News of the World? Em qual é que ele estava? O News of the World. Ah, não. O primeiro. O Piers Morgan, estás a dizer em que jornal é que ele estava? Sim. Vou já ver isso. Acho não, que podemos os dois ver ao mesmo tempo. Tu provavelmente vais chegar lá primeiro. Apesar de eu estar aqui no Reino Unido e as coisas. É no The Sun. Foi no The Sun. Yeah, o The Sun, yeah. O Chris Morris ligou para o The Sun, dizer, para falar ao... Ah, sim, que, quando ele fez de conta que é o Bono. Não, primeiro fez de conta que era o Paul McGuinness, o manager de U2, e depois disse que era o Bono, e pá, o Piers Morgan todo contente. Ele depois sim, lançou isto. Bem. Lançou isto num 7 polegadas, flexi-disc, que saiu com uma revista, acho que era tipo zine, e o lado B era uma paródia dos Pixies que o gajo tem. Não, eu acho que isso foi também na Select perfeita. Até, que é uma revista de música até, tipo, bastante forte. Sim, ok, não, pronto. Não é uma zine. Mas sim, okay, sim, a paródia dos Pixies é bastante fixe também, que ele fez, já. É mesmo, pronto, chama-se Mother Banger. Yeah. Não, o Chris Morris, tipo, durante os anos 90, principalmente, é incrível. O Day to Day tem uns episódios, por exemplo, o episódio Animals do Day to Day. É que é impressionante. As piadas vêm, tipo, a cada segundo tens uma nova piada. Tipo, nem tens tempo para te rir de uma piada porque já vem a próxima. E são quase ainda, todas boas. É ainda mais complicado, pelo menos para mim, é ouvir a versão de rádio do Day to Day. Ah, e yeah, a densidade é tão... É, pá, que ele não para e não dá... Tu não consegues... Eu não consigo processar. Tipo, obviamente já ouvi alguns e tal, e quando tipo, tentar... Toda a minha atenção tem de estar canalizada para aquilo e para processar aquilo, porque aquilo é mesmo, mesmo, mesmo, mesmo denso. Em termos de piadas. E é só as coisas mais estúpidas, tipo, hilariantes, conceitos mais brilhantes. Continua. Um amigo mútuo nosso, o Luís Lago, vulgo Folião, ela a certa altura estava a trabalhar num emprego em que tinha que ouvir as notícias todas do Reino Unido de rádio, e ela contou-nos uma vez que ela tinha, tipo, ouvia o On The Hour, o programa de rádio do Chris Morris no emprego, e depois já não conseguia distinguir entre o On The Hour e as notícias a sério, porque é mesmo assim. Aquele era mesmo feito no estilo... Eu lembro-me de ouvir o Armando Iannucci a falar quando eles foram para a BBC, eu acho que para a rádio. Eles foram mesmo tirar cursos de como fazer notícias. Eles tiveram formação no assunto como preparação para aquilo. Sim, nota-se sim, completamente. Claro. É. O tom... Mesmo com Charlie Brooker, que também começou... Sim. Não sei se começou nessa série, mas trabalhou nessa série, no Day to Day. Também se nota. Ele trabalhou no Day to Day? O Charlie Brooker trabalhou no Day to Day. Ou no Day to Day ou no Brass Eye. Eu deve ser no Brass Eye, porque ele depois co-criou o Nathan Barley com o Chris Morris. Pois é, yeah. Ele o Nathan foi no Barley, Brass por acaso, ainda não vi. Yeah, Brass Eye, mas pronto, é a mesma coisa, não é? Tipo, o Weekly Wipe, se fores a ver, tem muito essa cena. Tipo, eles fizeram uma reportagem sobre a imigração que é magnífica, porque tinha aquelas coisas de tipo começa logo com estes imigrantes das Caraíbas que vieram cá nos anos 50 não são os primeiros imigrantes que vieram ao Reino Unido, mas são as primeiras coisas de que temos footage nos nossos arquivos, portanto vai ter que ser. Sim. Essa coisa é ótima. Não, mas o Charlie Brooker ainda não era ninguém quando o Day Today existiu. Estamos a falar de... Pois 91. Não. Estou a ver aqui, ele era um miúdo de 20 anos que não fazia nada, mas... Brass Eye já é para ir 98. Sim, não é? Aí já era alguém e já podia fazer. Ah, pera, não. O On The Hour é que deve ser 91. O Day to Day eu acho sempre que é mais antigo do que é na realidade. Yeah, o On The Hour é 91-92 e o Day to Day é 94. Ok. Mas mesmo assim ele não era ninguém. Isso é uma coisa interessante no cenário britânico em comparação com o americano ou mesmo com o português, é que quase tudo que tu conheces, na verdade, começou na rádio e era melhor na rádio. Tipo, o League of Gentlemen começou na rádio, o Stephen Fry tinha uma cena que é o Saturday Night Fry, que também é muito bom. Pá, basicamente tudo, tipo, tudo começa na rádio, porque o pessoal aqui ainda ouve rádio. Mighty Boosh, não. Mas, acho que sim. O Stuart Lee também, não é? O Fist of Fun também começou. Sim. O Stuart Lee, aqui não vem na Wikipédia, mas eu acho que o Stuart Lee e o Richard Herring escreveram para o Day Today. Ou pelo menos escreveram para o On The Hour, disso tenho certeza. Sim, há lá uma querela qualquer. Não, mas é meio a gozar. Eu acho que aquilo é a gozar. O Richard Herring está sempre a dizer que eles inventaram o Alan Partridge. Mas é a gozar. Sim, eu acho que isso há de ser a gozar, mas acho que havia mesmo, tipo, houve um pequeno feudo. É difícil, não é? Porque o Stuart Lee, tipo, dentro da sua personagem cómica, a cena dele é atacar toda a gente. Mas, e depois, quando lês, tipo, a autobiografia dele, ela é super sincero e super, super simpático com um monte de gente, não é? E super boa onda. Yeah. Não, mas o próprio Stuart Lee tem o Comedy Vehicle. Aquilo foi, eu acho que aquilo é a única colaboração recente do Armando Iannucci e do Chris Morris. Porque eles são os dois, eles fazem os dois, alternam em temporadas, e aquilo é produzido pelo Iannucci, e alternam aquelas coisas entre as stand-up, só a dizerem mal do Stuart Lee, basicamente. E a criticarem a comédia dele. Não, como faz as outras pessoas. Essas partes são a melhor parte do Comedy Vehicle, porque tens tipo... Eu não chegaria a esse ponto, mas sim. Ah, eu acho que são, porque tens aquele nível de... o Stuart Lee faz isso muito bem, e outro gajo que faz, apesar de hoje em dia eu já não seguia muito a carreira, também é o Louis C.K., tipo, que é aquela coisa de auto-humilhação, mas não naquela onda Larry David, de, olha, isto é o pior pessoa de sempre, mas meio aquela cena de tristeza, entendes? De tipo, daquele momento em que notas, afinal eu não tenho força moral para dizer o que eu estou a dizer, coisas assim. Yeah. No Louis, para mim, o meu momento favorito disso é aquela reportagem falsa que ele dá à Fox News sobre masturbação. Sim. Em que ele, tipo, está lá todo contente a dizer à apresentadora right wing, tudo. Ah, não, eu bato uma, tipo, 3 vezes por semana, é altamente, blá, blá, blá. E ela diz qualquer coisa como, tipo, ah, mas isso é mesmo triste. E o Louis reage assim mesmo com uma olhada de... Ah, já, não, realmente isto se calhar é um bocadinho triste. Eu estou aqui. Estava aqui a ver outras pessoas que escreveram para o Day to Day: Graham Linehan e Arthur Matthews. Sim, o Graham Linehan e o Arthur Matthews, se não me engano, são os autores daquela parte da piscina. Sim. E também da empresa, que depois, se fores a ver, já é o The Office. Já é o início do The Office. Yeah, é verdade. Mas pronto, e repara como tudo isto começou, nós a falarmos do teu podcast que tu fazias, e que nunca dissemos o nome nem nada. É o Prestes a Ver, um podcast sobre cinema português. Que tu fazes porque te apeteceu explorar cinema português, que tu nunca tinhas visto? Saudades da Terra? Parcialmente Saudades da Terra, sem dúvida. Acho que é uma coisa... Pronto, eu já há muito tempo que queria fazer um podcast e este ano tive assim, um bocadinho mais um incentivo de começar a fazer coisas, porque acho que é muito fácil cair na armadilha dentro da internet de só consumir as coisas e pensar que estás a fazer algo, porque estás tipo a mandar boas piadas no Facebook ou assim. Estou a falar para mim mesmo, não estou a acusar que isto seja um flagelo da sociedade moderna, mas para mim é um bocadinho assim. Mas tipo, é um flagelo da sociedade moderna. É capaz, sim. E queria fazê-lo, queria fazer uma em inglês, que também tenho. Está mais ou menos em. Sim, está mais ou menos em hiato, mas daqui a nada vêm novos episódios, que é só o pessoal que tem identidades nacionais, culturais, etc., confusas, porque pronto, isso é a minha cena, não é? Sim, e cá que dizer, tu és alemão, cresceste nos Açores, foste para o Porto e depois para Londres. Sim, é basicamente isso, sim. Okay. E és português? És alemão e português? Sim. São as tuas nacionalidades? É assim, no passaporte eu sou alemão, no coração sou português. Ok. Eu olha, nunca... já é um privilégio, porque há pessoas que não têm coração. Sim. mas sim, os meus pais eram hippies, e então tipo... Tinha eu ainda 4 anos, eles decidiam que queriam sair da Alemanha. O meu pai queixava-se que na Alemanha, tipo, qualquer festa que ele fosse, a primeira pergunta era e tu trabalhas em quê? Entendes? Que aquilo era tipo assim uma atmosfera demasiado yuppie para eles, demasiado materialista, demasiado blá blá blá. Como continua a ser, não é? E decidiam ir para os Açores, que é assim uma decisão meio maluca, não é? Para virarem agricultores. O meu pai trabalhou na agricultura biológica. E portanto, sim, eu cresci nos Açores e depois vivi por 9 anos no Porto e agora estou em Londres, mas basicamente tipo, todo o meu ensino foi em Portugal e todas as minhas referências são portuguesas, digamos assim. Todas, mas cinema tipo... Tipo day-to-day, não, referências, não necessariamente no sentido pop cultural, mas no sentido da vida, culinárias, vocabulários, tipo eu penso em português, para dar um exemplo. Sim. Ok. Mas sim, a cinema português nunca tinha visto muito e demorou muito tempo a eu começar a ter algum interesse, também porque pá, é aquela coisa, tipo, quando chegas a Portugal, tipo, os nomes que na altura nos diziam é basicamente o Manuel Oliveira, não é? E o Manuel Oliveira é, assim, um bocadinho difícil de entender para um recém-chegado. Tem, assim, um estilo muito próprio. E depois há aquela coisa, uma cena do cinema português que torna difícil é que não existe cinema comercial de qualidade, não é? Ou agora vai começando a existir... Mas historicamente não existe muito. Sim. E então ou vais para filmes comerciais que são maus, ou vais para filmes artísticos. E eu acho que os filmes artísticos, apesar de há muitos bons filmes artísticos portugueses, acho que sempre falta algo quando não tens o contraponto do comercial, entendes? Acho Sim. que, no fundo, os filmes do Antonioni seriam menos interessantes se não houvesse o Sergio Leone ou o Dario Argento, para dar um exemplo. É uma polinação. E depois também notava que também em Portugal ninguém via, entendes? Tipo, não tinha amigos que vissem cinema português. E... Mas nos últimos anos que passei no Porto, aquilo começou a mudar um bocadinho. Acho eu que, sem dúvida, que durante os últimos 10 anos ou assim, há muito mais cinema português de qualidade do que costumava ver. E muitas Sim. mais coisas que são realmente interessantes. E no Porto, por exemplo, as próprias infraestruturas, há cinemas que foram recuperados, há mais sessões, há mais... Sim. Há mais maneiras de ver filmes em sala... Que Sim. antes, se calhar, não existia nos últimos anos. Sim, é a ideia que eu tenho. Sim, não, tens razão, mas a maior parte dessa evolução foi já depois de eu ter basado. Sim, eu sei. Sim. O Cinema Antindade e o Porto Postdoc e o Beast. Não é português, mas sim, contribui para essa cultura. Eu sei que foi depois de ter saído, desculpa, não queria deixar, dar a entender que não era. Pois, seria um escândalo. Seria mesmo um escândalo. Ia ser a primeira página do... Seria a primeira página de que publicação? De que publicação? Do Diabo? Ok. Ok. Pode ser. It's about ethics in podcasting. Yeah. Que agora estou a pensar no naquela coisa que saiu no BuzzFeed sobre os mails do Milo Yiannopoulos. Sim, sim. Eu não costumo dar cliques ao BuzzFeed, mas por este day. E valeu a pena. Valeu bastante a pena, certo? Yeah. E tem a ligação ao Gamergate. E é sempre triste ouvir falar do Gamergate. E acabaste de me pôr em baixo. Sim, não. Sem dúvida. Vamos falar de coisas mais felizes. Ok. Eu só descobri agora, porque nós estivemos a gravar um episódio... Contigo que lançaste um assunto e depois dizeste, vamos falar de coisas mais felizes. Está bem, pronto? Não, tu é que falaste de ética em podcasting, e isso é uma referência ao Gamergate. Mas isso é quem percebeu. Entendes? Ah, é como okay. As piadas da DreamWorks, que são para adultos. Ok. Entendes? Quando o Shrek diz, I'm mad, man, ou... Entendes? Esse tipo de coisa. Quando ele aponta para o castelo que é muito grande e pergunta se ele está a tentar compensar por algo. Ok. Ele diz isso no Shrek. Acredito que tenha dito. Tu foste a arranjar um exemplo verídico. Eu nunca vi suficiente o Shrek para poder arranjar okay. E por isso arranjei este exemplo de merda que arranjei. Eu vi no cinema quando o filme saiu. Vi nas Amoreiras com amigos. Eu vi em DVD porque estava na casa do meu primo e o meu primo ainda tinha idade para ver. Ok. Obviamente que uma pessoa sempre tem idade para ver desenhos animados, não estou a dizer nada. Mas sabes que, pronto, na adolescência e início dos 20, depois tens aquela mania de eu agora sou demasiado adulto para isso. E comigo coincidiu com a fase de decadência da Disney, portanto, funcionou mesmo bem, entendes? Tipo, os filmes da Disney começaram a ser muito maus e eu comecei a ser demasiado velho para os filmes da Disney. Ok. Mas agora tu vês um monte de filmes em sala em Londres, não? Sim, sim. BFI, Prince Charles, sim, London Film Festival. Londres é um bom sítio para ver filmes, sem dúvida. Acho que todos os dias tens algo de interessante a ocorrer. E sim, os meus favoritos são o BFI, que é mais ou menos a Cinemateca Britânica. Sim. E o Prince Charles Cinema, que é mais mainstream, é mais a cena de... O que eles gostam de fazer muito são maratonas. Fui lá uma vez ver uma maratona do Fast and the Furious, mas depois o pessoal que estava comigo basou ao fim do terceiro filme e eu não ia estar lá sozinho porque aquilo tinha meio mau ambiente. Porquê mau ambiente? Tinha mau ambiente porque nem toda a gente lá estava com o espírito com o qual nós estávamos. Que é de tipo, estes filmes são fixe, mas também são meio fixe para gozar. Sim. Havia lá pessoal que tinha, pronto, uma atitude mais séria perante a franchise. Ok. Não, mas tu saíste no sítio errado, que eu acho que já te disse, porque aquilo que começa a ser fixe é no final do quarto. Sim, também ouvi isso. No entanto, o amigo que estava lá, os dois amigos que eram fãs do Fast and the Furious, diziam que o 4 é o pior. Talvez seja. Não, o pior é o Tokyo Drift, obviamente. Mais uma vez, não. Já tivemos essa conversa, mas o segundo é o pior. Dos três que eu vi, o segundo é o pior e o Tokyo Drift é capaz de ser o melhor. E não lhe chamas segundo, ele chama-se Too Fast, Too Furious. E se as coisas têm não deixa de ser o segundo. Não, obra-prima é muito obviamente o Fast Five, podemos todos concordar. A cena do cofre a ser levado por carros pelas ruas do Rio de Janeiro é claramente uma alusão ao início do La Dolce Vita, quando está a estátua a ser levada de helicóptero. Sabes? Sim. Também estava com o tia que o melhor é o que se passa no Rio de Janeiro, não é? Uma base para toda a gente lá. e que tem o Joaquim de Almeida como vilão. O Fast Five é o melhor e é o primeiro com o Dwayne The Rock Johnson. E pronto, e vai O haver agora futuro presidente, não é? o futuro presidente. E vai haver o spin-off que é ele e o Jason Statham. E pronto, e o Tyrese está muito triste por causa disso. Pôs um post no Instagram muito triste porque o nono filme foi adiado por causa desse spin-off. E pá, e acho muito triste. Tudo isto, porque aquilo, como sabes, são filmes sobre família, percebes? E a família está a separar-se. Bem, mas às vezes tu tens que, tipo, às vezes tu tens que sair da família para criares a tua própria família. Sim. E o depois o Vin Diesel já veio também para o Instagram a dizer, pá, somos todos família. E que ele pôs o Dwayne The Rock Johnson no Fast Five. Porque perguntou no Facebook o que é que faltava fazer e disseram. E uma fã, ele até diz o nome dela, portanto ele decorou o nome da fã, escreveu no Facebook: tu devias trabalhar com o Dwayne The Rock Johnson. E isto soa-me a false flag. Acho que vamos ter que mandar o Alex Jones investigar isso, porque isto parece-me tanga. Não, mas o post do Tyrese, muito triste. A dizer, fez um post passivo-agressivo no Instagram a falar desta situação e no fim diz: Guys, guys, just relax, I'm just a passionate film critic. Está no seu direito, está no seu direito. Na internet somos todos, não é? Não sei se sabes, mas uma vez o irmão do Aziz Ansari descobriu. Eles têm tipo, supostamente têm uma troca de mails com os Lonely Island, os cinco. E descobriu que o Tyrese tem um Benihana em casa. Tem um restaurante em casa. Uma restaurante do Benihana. Sim. Eu só sabia o trivia da Barbra Streisand, que tem tipo um shopping center debaixo da sua casa. O Cameron, supostamente, tem o piso de baixo, é um clube de strip e ele chama-lhe de Boom Boom Room. O Cameron, tipo David Cameron. Não, o Cameron dos Diplomats. Da Deep Set. Ah, o Cameron, ok. O Ok, isso faz Cameron, mais sim. sentido. Não, não, espera. E eles foram. Há vídeos do Aziz, dos Lonely Island e do irmão dele a irem ao banhar em casa do Tyrese. E foram todos. Pronto, e acho isso Que sempre muito bonito. se tivesses a oportunidade de ter uma cadeia de fast food na tua casa, qual é que escolherias? Não sei, mas sei qual é que tu escolhias, o Nando's, porque tu tens saudades de casa, não é? Exato, é. Aquela cena super portuguesa que é o Nando's. No outro dia fiz canto porco com arroz, segundo a Mary Berry, que é o Portuguese Pork and Rice. Ok, e É bom até, mas não me faz lembrar nada de Portugal. Tipo, não, nunca comi isso lá. ok. Não, e eu ao bocado descobri que o teu nome do meio é Sylvester. Sim. A história disso é que o meu pai Era não fã do queria Sylvester? que o meu pai não queria que eu tivesse um nome muito comum. Porque o Ok. meu pai era Miguel, ou Michael, em alemão, e ele ficava sempre fodido porque o via na rua Michael e olhava e não era para ele. Isso é um dos grandes problemas da vida. Tens um nome que outra Sim, pessoa te mantém. é horrível, não é? É pá. Eu acho que pronto, o meu pai tinha aquela cena de ok, agora temos que dar nome à criança, ok, o que é que eu vou ter em conta, não é? E, tipo, começou a pensar, o que é que me chateia no meu nome? Mas a minha mãe disse que pronto, que Silvestre como primeiro nome não, e graças a Deus a minha mãe prevaleceu, e por isso é que o meu primeiro nome é Daniel, mas o segundo é Silvestre. Mas Que eu como. agora escrevo com Y, mas supostamente em alemão é com I. Ah, ok. Mas não é uma homenagem ao mítico ícone do disco. Ah, não. Foi fixe, tu fizeste Zag em vez de Zig, não é? Não foste para Stallone. Não, não, não, não, não. Eu para mim, eu pensei em Sylvester e penso no Sylvester. Sim. Sylvester, estrela disco. Eu, se queres que te diga, eu acho que se o meu pai tivesse sabido quem é o Sylvester, a música dele, ele não teria sido a sua praia, mas ele teria dito que é muito bonito que o Sylvester pôde viver, a sua verdade. O meu pai nisso era bastante bom, tipo, para a geração dele era um dos gajos menos, menos homofóbicos e menos transfóbicos que eu conheço. Ok, isso é fixe. Yep. E o Sylvester, mas és fã do Sylvester? Não que eu conheça muitos álbuns, não é? Basicamente só conheço os sucessos, mas acho que os sucessos são altamente. Acho que ninguém pode falar mal do You Make Me Feel Mighty Real, não é? Ou Do You Wanna Funk, Dance, Disco Yeah, yeah. Beat, etc. São tudo grandes Sim. malhas. E pronto, eu pensei nesse Sylvester, não no Stallone, nem no. Ok. Nem Nem no gato. nem no gato animado. Eu, quando era puto, obviamente que associava principalmente ao gato animado. E depois a festa de Ano Novo na Alemanha também se chama Silvestre. Ok. Se fores a ver, não é assim tão estranho, porque também tens a É corrida de Silvestre, São Silvestre. sim. Acordo que sim. Dos filmes que tu já viste, para estes portugueses, diz-me o teu favorito. Ou aquela coisa que te impressionou mais, sei lá, que nunca tinhas visto e que achaste, epá, isto é mesmo inacreditável e que podias recomendar a alguém. Eu penso muito nisso, por acaso, já vou para aí no fim da lista. Isto é baseado numa lista do Taste of Cinema, que escolhi Sim. os 20 filmes essenciais do cinema português, porque foi a única lista de filmes essenciais do cinema português que eu encontrei, que também é uma coisa um bocadinho Sim. esquisita, não é? Uma pessoa acharia que o Y ou algo assim, a certa altura, teria feito, mas não. Pá, eu gostei. Os dois que eu gostei mais até agora são o Querido Mês de Agosto, do Miguel Gomes, e As Recordações da Casa Amarela, do João César Monteiro. Ok. São os dois que funcionam melhor. Ambos são brincalhões. É uma coisa que, Sim. tipo, é a minha cena com o cinema artístico. Eu acho que o grande problema das pessoas aderirem ao cinema artístico, ao cinema menos comercial, é que julgam que não tem sentido do humor, entendes? Julgam que ou são coisas de, lá está, realismo social, muito tristes, muito soturnas, ou então que são coisas super experimentais que não entendes nada. E lá está, eu acho que a partir do momento em que tens sentido do humor, isso ajuda muito. E o humor português, o humor tipo do dia a dia português, entendes? Não o humor que dá na televisão, mas tipo o pessoal que tem piada à tua volta. Eu acho que é bastante distinto e é uma coisa que não se vê muito no audiovisual português. Sim. Tipo, e tanto o Miguel Gomes como o João César Monteiro são bastante bons nisso. O Recordações da Casa Amarela, eu acho que, pronto, tu poderás ter alguns anticorpos, porque não é propriamente o... Aliás, toda a shtick do João César Monteiro não é a cena mais progressiva face da Terra, Não, não, não. E digámo-lo assim. não, e consta que ele era realmente assim para mulheres. Pois, Aquele é. já ouvi o oposto, mas pronto, não sou perito. Que é? Conta, o Que, oposto como? no sentido de que ela falava muito, mas no fim, tipo, na verdade não fazia nada, entendes? Na verdade era bastante fiel à sua esposa. Ok, pronto. Mas pronto, não Talvez. faço ideia. Eu já ouvi o contrário no seu tratamento de mulheres. É bem possível. Não sei se. Pá, não sei. Não tenho nenhuma história concreta, não tenho nenhuma acusação concreta a fazer, só tenho ideia de que não era tipo que aquilo era muito ele. É só Pois por eu aí. também não. Pronto, a versão que eu apanhei mais é que aquilo era tipo A personagem, que era catártico, que tipo era ele, entendes? Mas era as partes dele que ele não podia viver na vida Sim, real. ok. Que era o João de Mas Deus e não ele. sim, Que se comportava assim. o que eu. Mas o que eu também acho acerca do João de Deus é que, principalmente nas Recordações da Casa Amarela, no, nos outros depois isso perde-se um bocadinho, ela é tão miserável, entendes? Tipo, ela é um pobre coitado. E isso torna-o, de certa forma, simpático, apesar de não ser, entendes? É aquela Sim. coisa de, tipo, ela é tão loser, é tão, tipo, patético, que é difícil ver aquilo como, aqui está a forte mão do patriarcado, entendes? Ok. Só no sentido de, tipo, há uma certa distância também perante a personagem, entendes? Ok, mas se ele tivesse poder, tornava-se mau? faz. Sim, que ele vai tendo poder, não é? Porque no, no segundo filme ele já, já está numa gelataria e depois no terceiro filme ele é mesmo um nobre, tipo, tem, tem título de barão. E realmente ele fica menos simpático à custa disso, acho eu. Pronto, mas estás a desculpar as ações dele com ele ser um, um loser, é isso? Estou a desculpar o, as ações fictícias de uma personagem fictícia com isso, sim. Se ele existisse na vida real, não desculpava assim. Ok, ok, ok, ok. E esse tem o Recordações da Casa Amarela, pelo menos, já não lembro se os outros têm, um cameo do, do Bernardo da Costa, que foi durante muitos anos diretor da Cinemateca. Uhum. Falar assim, eu acho que os outros não, sim. Os outros acho que não. Mas, e tem alguns momentos, tipo, o, logo no início tens a cena em que o João de Deus almoça com um diretor de um jornal qualquer e mostra-lhes umas fotografias de crianças miseráveis, entendes? E o editor diz qualquer coisa como: ah, sim, muito bom, este, o realismo social, isto vende-se bem, entendes? E isso é, achei bastante interessante, porque é uma coisa que eu tenho toda a certeza de que acontecia, entendes? Mas que não, não, não se tem qualquer documentação disso, no sentido de haver uma certa fetichização da pobreza e que no fundo não tinha muito a ver com querer ajudar ninguém ou querer informar o público, ou seja o que for. E o pior filme que tu viste? Bom, o Jaime é bastante mau. Ok. Também não sei, não sei o que esse filme estava a fazer na lista também, porque acaba por ser um filme que, lá está, é daquele mundo do mainstream, entendes? Então é difícil compará-lo sequer com os outros filmes que aparecem na lista. E se calhar por isso estou a ser um bocadinho injusto também. Acho que entrou na lista, mais uma vez, à custa de ser um filme de quote-unquote realismo social. E é aquela coisa de, ah, isto é sobre uma criança que tem uma vida dura e por isso, à partida, vamos gostar desse filme porque nós gostamos de crianças e não queremos que eles tenham vidas duras, entendes? Mas sim, foi o filme em que eu passei para aí 15 minutos até entender que aquilo se passava realmente no agora de então, ou seja, nos anos 90, e não no, no, nos tempos do Estado Novo. Mas estavas a dizer que todos não queremos que aconteçam coisas más às crianças, mas eu ontem vi, a Rua Sésamo anunciou qualquer coisa que, para tentar ajudar as crianças com traumas, porque há muitas crianças que são traumatizadas, e a Rua Sésamo anunciou uma ação qualquer para ajudar as crianças através da Rua Sésamo, não é? Comentários de malta maga: Make America Great Again, Snowflakes, querem ser spaces, estas crianças e não sei quem, não sei o que mais. Portanto, nem todos concordamos que as crianças não devem ter vidas difíceis. É verdade, é verdade. Eu também posso te contar que eu, quando andava primária e no ciclo lá em São Miguel, também eu era bastante bullied, e quando penso nisso, penso, ah, já, yeah, não, altamente. Pensas nisso? Tipo, ainda bem, não é? Por isso é que eu agora sou o gajo de super seguro e super forte que eu sou, não é? Porque, no fundo, o bullying só faz isso, faz com que as crianças estejam mais fortes e tenham mais confiança em si mesmas e tudo isso. Cria caráter. Altamente. Cria caráter. Exato, cria caráter. É super isso, é super isso. Não há ninguém que tenha uma personalidade que não tenha sido bullied. E tu imaginas, se um miúdo não é bullied, depois como é que ele vai ser um membro... um membro da sociedade, um membro produtivo. Exato. Da sociedade, alguém que dá qualquer coisa aos outros e que existe e que vive e etc. É impossível, acho. Sim, eu já ouvi essa argumentação com a paz também, que a função da paz era fazer com que o pessoal que chegasse à faculdade cheio de mania a pensar que eram os maiores entendessem que afinal não. E que foi assim a ideia mais estúpida que eu já ouvi na minha vida. Tipo, quem é que vem para a faculdade com a mania? Não, tipo, tu vens para a faculdade, tipo, em pânico, basicamente, a pensar, foda-se, tipo, o que é que isto vai ser? E depois está lá um gajo a gritar e a pedir-te para beberes a tua própria urina. Sabes que quando eu fui para a faculdade no Porto, eu estava com muito medo porque eu não tinha aderido a Paz. E eu pensava que não ia ter amigos à custa disso. Porque era isso que me contavam nos Açores. Tipo, o pessoal em São Miguel acreditava que isso era um facto. Não, mas nas faculdades de Humanidades ou Ciências Sociais ou o que seja, a praxe não é tão... não faz tanto parte. Sim. No Porto, eu acho que em Belas Artes não existe paz. Pois. Eu na minha faculdade, a Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, eu cheguei lá no primeiro dia e perguntaram-me assim, queres ser praxado? E eu, não. Anda lá, vai ser fixe. Não, tenho uma aula. Adeus. E nunca mais fui chateado. Eu adoro o anda lá, vai ser fixe. Yeah, sim. Olha, queres ser assaltado? Não. Oh, anda lá, vai ser fixe. Yeah. E pronto, e então não fui praxado. E nunca ninguém se preocupou com isso. Eu sei que no primeiro semestre realmente toda a gente ia para as menos eu. O que não quer dizer que eu não tivesse amigos ou que o pessoal tivesse... Mas tu notavas que ao longo dos 4 anos que eu tive de jornalismo, tipo, cada ano havia menos gente na Paz. E é aquela coisa, tipo, no último ano já as únicas pessoas que estavam na Paz eram meio... uma pessoa sentia meio pena deles, entende? Tipo, ah, yeah, ainda estás nisto. Tu viste o Raw, o filme francês? Não, porque eu não gosto de filmes de terror que metam medo. Aquilo não mete medo. Aquilo é só mais nojento. Também não gosto. É sobre canibalismo. E sobre praxe. Mete praxe, estás a perceber? Não gosto nem de gore, nem de terror psicológico. Quer dizer que... Isto não é terror psicológico. Há de ser no máximo gore. Ok, mas pronto. Eu também não gosto dos dois. Eu também não gosto de terror e não gosto de terror psicológico, mas não tenho problemas com um bocadinho de gore. Não, fazes bem. Eu também não digo isso com sentido de orgulho, entendes? Se calhar seria melhor se eu não tivesse essas limitações, porque eu sei que existem imensos filmes de terror que são extremamente bons e eu gosto muito de muitas coisas que são tipo adjacentes ao terror, não é? Eu gosto de filmes de ação, gosto de spaghetti westerns, gosto de ficção científica, etc. Mas terror, para mim, só na literatura. Na literatura até curto, mas no cinema não gosto muito. A sério? Mas tens medo? Sim, tipo, vou tendo... sei lá, o tendo dito isto, o último filme que me fez ter pesadelos foi o Nymphomaniac do Lars von Trier, que também de certa forma é o seu próprio tipo de terror, não é? Eu nunca vi nenhum filme do von Trier na vida. Nenhum? Uau! Não. Pá, no fundo fazes bem. O gajo tem algum talento. Okay. E o Nymphomaniac tem exatamente uma cena que vale a pena ver, que é uma cena em que a Charlotte Gainsbourg está com uma amante qualquer e aparece a esposa do amante, que é a Uma Thurman, com as crianças, e aquele é meio screwball, entende? É meio tipo... Porque a Uma Thurman está toda com uma mania toda de tipo, ah, não, nós somos todos adultos, não há problema nenhum aqui, enquanto isso os putos estão a berrar e o caralho, estás a ver? E essa cena está mesmo fixe, mas de resto, sei lá, é aquela cena de tipo, eu acho que o Lars von Trier acha que é feminista porque tem muitos filmes em que faz mulheres sofrer, e é aquela coisa meio suspeita, se me entendes. Sim, sim, mas pronto, eu por acaso estavas a falar de terror, o Motel X... deste ano, eu vi os trailers e a maioria das curtas-metragens, e mesmo a curta oficial do filme, que é uma coisa que eles passaram na abertura, é tudo à volta de violência sobre mulheres, tudo. É mulheres a sofrer, só. Sim, isso existe muito, não é? E depois há algumas críticas que até que explicam como é que isso pode também ser emancipatório, na medida em que tens, por exemplo, o House of Psychotic Women, que é um livro da Kiera Janice, que é meio autobiografia e meio críticas de filmes de terror e exploitation, em que ela explica como é que visualizar esse tipo de violência lhe deu algo com o qual ela se pudesse identificar, porque a vida dela realmente era assim. O que não quer dizer que isso seja sempre a intenção do realizador, nem propriamente toda a gente que anda a ver, obviamente, não é? Isso dificulta a cena. Mas eu só fui ao Motel X uma vez, e acho que o Motel X é tipo uma excelente iniciativa. Fui uma vez para ver o American Werewolf in London. Sim. Veio o John Landis apresentar. Sim. O John Landis, que é um gajo com muita piada e que tem muito para dizer, apesar do facto de, sim, ser responsável pela morte de crianças. E por isso, facto de guy, sim, eu sei. Estou-me a rir, mas não é para rir, pronto, mas é verdade. Que são coisas que acontecem na vida. Não, claro. Não, ele fez, tipo, nitidamente fez mal, e acho que o pior é que, tipo, não o pior, mas o que se viu é que, mesmo depois da morte, ele não estava propriamente arrependido, não é? Ainda estava a tentar fazer o plugging do seu filme e tudo isso. Mas pronto, tirando isso, não é? Tirando o facto de ele ser um assassino, ele tem muita piada e eu gosto muito dos filmes dele. Sim. Então vi o American Werewolf in London, com a presença do próprio John Landis, e antes disso deu uma curta que é o Treevenge, que é só como, tipo, pronto, é umas aves que eram, pronto, que eram usadas para lenha, e depois a vingança das aves, tipo, feitas em tipo, puppets, basicamente, em que iam, tipo, assaltar as casas das pessoas que tinham aves de Natal e assim, e matavam as pessoas, e matavam, havia um lá em que matavam também o gato da família, e pronto. E aquilo é suposto ser cómico, entende? Uhum. Aquilo nem é suposto me ter medo, aquilo é suposto ser que ideia fora, mas pá, eu odiei, eu tipo, desviei os olhos, ainda por cima, matar gatos, foda-se. Eu vi este ano, por acaso no Motel X este ano passou um filme que é o MFA, que é de uma realizadora brasileira que se chama Natália Leite, e é com uma das filhas do Clint Eastwood, que é a Francesca Eastwood. E é sobre uma estudante de artes, isso é Master of Fine Arts, é o que quer dizer o acrónimo no filme, que eu só percebi a meio, que um dia é violada e depois, sem querer, mata o violador. E depois começa a matar violadores, basicamente. Ok. Torna-se serial killer. Rape revenge, portanto. Sim. Só que escrito por uma mulher, realizado por uma mulher, feito por mulheres. Pronto. E era fixe. O problema era que o orçamento não devia ser gigante, e então havia coisas em termos de sei lá, de correção de cor e não sei o quê, que não eram perfeitas. Ah, mas eu não sei, tipo, no terror, tal como na maioria do cinema de género, normalmente o orçamento não é a coisa mais importante. Eu sei, sim, claro. Mas tinha alguma piada, interesse sobre a cultura de violação em faculdades e universidades, e como a definição do que é violação às vezes não está 100% clara na cabeça, especialmente na cabeça dos violadores, não é? Queres que eu desvie esta conversa para mulheres e terror ou para cinema brasileiro? Para o que tu quiseres. O mundo é a tua ostra. Não, escolhe. Não, o mundo é a tua ostra. Ok. Então, eu tendo dito que não vejo filmes de terror, vi este ano o Prevenge. Sim. Que é da Alice Lowe. Claro, atriz do Garth Marenghi's Dark Place. Exato, e também de um outro filme que é o Sightseers. Que ela também, eu acho que ela escreveu. Co-escreveu. Yeah. Sim. E foi mesmo porque eu gosto muito da Alice Lowe, acho, e porque fiquei naquela da. Gostamos todos, não? Sim. Todos que, como humanidade. E que ficamos meio naquela de tipo. Isto é um filme de terror, mas também é uma comédia, portanto, lá está, isso é aquele limiar, não é? Como eu também adoro o American Werewolf in London, apesar de ser tecnicamente um filme de terror. Aliás, eu consigo ver, outra coisa que eu consigo ver todos os filmes da Universal e todos os filmes da RKO, do Val Newton. Ok. Porque, pronto, são velhos, não metem medo, não é? ok. Mas o Prevenge é um filme em que ela... em que basicamente o feto, ela é engravida e o feto pede-lhe para matar E então ela vai matando as pessoas que estiveram com ela numas férias. Ok, ela vai matando. Fica por aí. Fica-te por aí. Ela vai matando. Ok? Sim. Esse filme, então, curiosamente, eu vi no início. Eu acho que isso não foi grande spoiler, pá. Foi um bocado. Eu vi o filme no Indie Lisboa, que não é o festival que deveria ter esses filmes, porque depois ficam diluídos dentro de um monte de coisas, depois ninguém vai e tal. Mas certo, pronto. Certo. Sim, no Motel X, de certeza que eles, se tivessem acesso a isso, mandavam, tipo, saiam uma esteia com bastante... pompa. Pompa, sim. Que neste caso não houve, a sala estava praticamente vazia e estava lá enterrado na programação. Nada contra o Indie Lisboa, é só, tipo, não é o tipo de filme que eles... que é feito para ali, pronto, é isso. Quando eu disse que o que falta em Portugal, ou o que sempre faltou, foi cinema comercial de qualidade, muito mais ainda cinema de género, não é? Tipo, é uma coisa triste, porque se fores a ver, principalmente nos anos 60 e 70, tinhas basicamente a Europa toda a fazer estes filmes com pouco orçamento, mas magníficos, tipo todos os spaghetti westerns e giallos e tudo isso. Que, pronto, era principalmente a Itália, mas eles gravavam em todo lado, não sim, é? Sim, gravavam sim. Na Áustria, na República Checa, na Checoslováquia, como se chamava na altura, na Espanha. Mas Portugal nunca aderiu. E não podes propriamente utilizar a desculpa do Salazar, porque, ou do Estado Novo, porque a Espanha também estava sob Franco e não era por isso que... Mas também houve cinema de género em Portugal, não... Houve pouquíssimo, sim, pá. E não há nada que não há nada que tivesse, tipo, penetrado no consciente cultural. Ainda na semana passada morreu o António Macedo e ele fez cinema de género. Sim, vamos, sei lá. Mas sabes lá. Sim, sei lá. Ok. Vais ver o sei lá para o teu podcast? Mais cedo ou mais tarde, não é? Porque vai acontecer. Se eu continuar por anos suficientes, vou ter que ver tudo, não é? É basicamente isso. Tudo? Tudo, todos os filmes alguma vez realizados em Portugal que ainda estejam disponíveis no YouTube. Ok. acho que sim, talvez. Eu acho que isso é mais fixe do que andar a repetir filmes. Ok. Não que eu esteja a dizer, eu tenho toda a noção de que há centenas e centenas de filmes portugueses, mas o que estou a dizer é, tipo, a nível de coisas que possam interessar, que possam atrair um convidado e que possam ser interessantes, sim. Eu acho que, por acaso, há muita coisa que agora está a cair no YouTube, tipo, de cinema português dos anos 70 e 80, que foi fixe e que nunca teve sucesso suficiente para sair em DVD, ou seja, o que for, e que agora está no YouTube, isso é fixe. E o explica melhor o Matt. És tu a falar com pessoas que têm várias, têm uma identidade. Sim, ou são pessoas em que o pai é de um país e a mãe é de outro, ou que estão num país mas vivem noutro, ou que tenham em que o pai seja de uma etnia e a mãe de outra, todo esse tipo de coisas. Mats quer dizer rafeiros, não é? Portanto, é a ideia de que nós somos animais de raça pura. E que tu consideras qualquer pessoa que tenha todas, que encerre dentro de si várias características diferentes, sejam étnicas, sejam nacionais, é um animal, não é? É isto que estás a tentar sugerir. Sim, porque somos todos animais, Rodrigo. O ser humano não, é um animal. Mas que são cães. Já viste? Não é funciona. Cães. É isso que tu achas? Bem, o cão é um animal muito nobre. Eu sou mais de gatos, mas o pessoal gosta de boés de cães. Ok. Não, pronto. Mas o teu podcast é... O melhor amigo do homem, não é? Supostamente. O teu podcast é basicamente indoctrinação é basicamente estás a propagar o marxismo cultural, não é? E fingir que o multiculturalismo é uma coisa positiva. Exato, exato. É isso, e ao mesmo tempo acabar com a civilização ocidental, certo? que é o objetivo também, final. Sim. Não, isso é mais uma consequência. Mas o que eu ia dizer é que, para além disso, também estou, como homem banco, não é? A fazer de conta que eu ter nascido na Alemanha e ter sido criado em Portugal é equivalente a uma pessoa que, sei lá, que tem ascendência judaica e ascendência muçulmana, ou uma pessoa que... Isso é impossível a ver. Tenha crescido... Sim, é impossível a ver. Como é que uma pessoa pode ter ascendência judaica e muçulmana? É um exemplo hipotético. Meu Deus. É um exemplo hipotético, pá. Tipo, usa a tua criatividade. Okay. No mundo da imaginação tudo pode acontecer. Ok, deve ser tipo por engano, tipo... Sim, por engano. A maioria das crianças surge por engano, não é? É verdade. Sim, e falas com pessoas que não sejam... não são propriamente pessoas conhecidas ou famosas. Não, é mais pela história delas. Sim, é mais pela história, porque... Eu acho que também há... Esse in-between não é muitas vezes focado, entendes? Uhum. Tens muita literatura sobre como é ser de um mundo ou do outro, mas não dos sobre dois. Como é... Sim, como é... Está confuso. E aqui em Londres, acho que tens mais gente que é assim do que gente que não é, sim, sim. Entendes? Eu lembro-me de Keegan Peele, o Jordan Peele e o Keegan Michael Key, eles são os dois... filhos de um pai ou mãe. Eu não sei como é que é o caso, como é que é... Eu acho que em ambos os casos... As mães são bangas. Ah, é, as mães são brancas e os pais negros. Porque eles fazem aquela coisa, eles têm uma boa piada sobre como quando és um miúdo negro com uma mãe branca, a mãe branca não pode gritar muito contigo. Ah, sim. É verdade. E é isso, e o trabalho deles e a comédia deles existe muito nessa interseção e lida com esse... Há aquele podcast da NPR que é o Code Switch, e é as mudanças de código e o que é a identidade deles, e isso depois é uma coisa que claramente o Jordan Peele tem muito na cabeça, e ele escreveu e realizou o Get Out, que agora estávamos a falar de comédia de terror, certo? Pois, lá está. Olha, é um filme que eu não vi. Não viste? Ah, pronto, era para te perguntar se tu conseguias ver isso. Sou a única pessoa. És a única pessoa. Sou a única pessoa woke que não viu. Pronto, então. E agora podes perguntar: ah, mas então quando é o Prevenge, quando é sobre mulheres brancas, já vais ver, não é? É, não é? E quando é homens negros, não vês. Pois. É uma tristeza. Vi o I Am Not Your Negro, sobre o James Baldwin. Também conta. É sobre o maior terror de todos, não é? Que é o terror da realidade racial dos Estados Unidos. Sim, e é sobre como o ministro da cultura do Haiti, ex-ministro da cultura do Haiti, fez um filme. Fez vários. O Raul Peck é ex-ministro da cultura do Haiti. Não sabia, mas faz sentido. É. Eu acho que é um crime O Haiti tem uma tradição incrível a nível de emancipação negra. O pessoal nunca fala disso, mas houve o Haiti teve uma revolução, não é? Teve uma revolução dos escravos negros, e foi incrível, porque expulsaram os franceses, depois vieram os ingleses, expulsaram os franceses mais uma vez, tipo, conseguiam assim, uma colónia de escravos, conseguiu andar a porrada com os dois maiores poderes coloniais da altura e ter a vitória. Tipo, isso é incrível. Yeah, mas eu estou a ver aqui na net, ele foi foi um ano e tal ministro da cultura, e foi há 20 anos. Bem, se calhar é uma cena tipo Gilberto Gil, não é? Sim, ou também. Foi o Gilberto Gil. Já não me lembro. Foi o Gilberto Gil. Gilberto Gil, não faças whitewashing da história. e pronto, e pensei nisso no Jordan Peele, que agora é casado com uma mulher que é meio judia e meio cristã. A Chelsea Peretti, tem um filho e tudo. Sim. Pronto. Sim. Também foi... complicar a coisa, complicar ou sim, tornar mais complexa a coisa, não complicada no mau sentido. Mas sabes que a bem ou a mal nos Estados Unidos, ao menos isso é um bocadinho mais aquela cena que, pá, mesmo o pessoal mais branco à face da terra lá tem a mania de dizer, ah, tenho 15% irlandês, 15% alemão, claro, blá blá claro. Blá. E então é uma cena muito mais corriqueira. Acho que na Europa há muito mais aquela cena, mas tu és o quê, entendes? Sim, e tem que ser uma coisa, não pode ser tipo 5 coisas. E tu és 3 coisas. Tecnicamente, sim, imagino que seja. Tipo, pá, sendo honesto, mudar-se para Londres não te torna muito britânico. Tipo, Londres é muito fácil viveres aqui, lá está, como dissemos no início da conversa, e quase não teres contacto com o pessoal britânico. E é preocupante, não é? De certa forma é, não é? Porque, apesar de tudo, é que também há aquela coisa, tipo... Uma coisa é ter tipo pessoal imigrante a vir cá para ganhar a vida, não é? Que eu entendo até que ponto é que eles não se queiram integrar, entre aspas, porque é simplesmente uma questão de estou aqui para ganhar uns toques, daqui a 5 anos volto para a minha terra e está feito. E aí eu entendo. Mas depois há assim um turismo cultural mais tipo pá, pessoal classe média alta, que vem para cá e pronto. Ao menos aprendem, ao menos já sabem a língua, porque qualquer pessoa de classe média alta hoje em dia sabe falar inglês, sim, não é? Mas não estão minimamente preocupados em descobrir, olha, como é que é o Reino Unido, como é que é a política aqui, como é que é a cultura, como é que é a culinária, estão simplesmente na sua vida. E isso é uma coisa que agora, pronto, Londres está a sofrer muito disso, mas eu acho que a cidade que sofre mais disso hoje em dia, se calhar até é Berlim, em que tens a agravante do pessoal não falar alemão. Eu sei que, tipo, a população indígena, entre aspas, não é? Que ainda por cima. Os nativos europeus de que a Maria Vieira tanto fala, sim. Sim. Que tipo, o pessoal de Berlim, que ainda por cima tradicionalmente é uma cidade bastante working class, ficam meio fodidos, porque já não têm, já não conseguem pagar a renda, porque as rendas estão tão altas e não conseguem arranjar emprego e tudo isso, porque está lá congregada tipo os finalistas de Belas Artes da Europa toda, não é? E sim, isso é um problema. Tal como também começa a ser um problema em Lisboa e no Porto, não é? Do que eu vou ouvindo. Sim, claro que sim. Começa a ser um problema bastante grande. É triste. Sim, e eu digo-te uma coisa, eu acho que provavelmente se eu tivesse ido para uma terriola no Reino Unido, teria tido uma vida muito mais difícil, mas quando tivesse surgido o Brexit, provavelmente teria sentido-me pior, ou teria tido uma maior reação de, mas o que é isto? Porque estaria integrado numa comunidade, assim como estou, eu fiquei meio naquela, tipo, obviamente que é mau, não é? Obviamente que é chato, mas não senti, tipo... Não tinha nenhum batão ao qual dizer, mas afinal o quê? Entendes? Tipo... Sim, e vives numa cidade em que o Mayer, não é? Uhum. Que também é todo do marxismo cultural. Sim. Sem dúvida, então o Sadiq Khan é mesmo um extremista, tipo, toda a gente sabe que mesmo dentro do Partido Trabalhista é dos gajos mais tipo, abaixo com as empresas, abaixo com o capital, é tudo o que ele diz. Não, o marxismo cultural é só... Ter a ousadia de achar que o multiculturalismo é decente e que as pessoas tipo, que são isto e aquilo, diferentes etnias e não sei o quê, são pessoas. Eu acho isso nojento. Ok, mas como é que isso é marxismo, então? É marxismo cultural da escola de Frankfurt. Nunca ouviste esta expressão? A Maria Vieira, já ouvi, A Maria Vieira usa muito. Já ouvi muitas vezes essa expressão, normalmente utilizada por pessoas como a Maria Vieira, em que eu ignoro. Sim. E a escola de Frankfurt também não é nada disso, man. A escola de Frankfurt é tipo o teu adorno a dizer, ei, isto já está mal. Não, vou-te ler aqui na Metapedia, a enciclopédia alternativa, marxismo cultural. O marxismo cultural, que em grande medida também pode ser chamado progressismo ou politicamente correto, é o conjunto de ideias surgidas como forma de subversão contra valores fundamentais como a família, a religião, o género, a raça, o nacionalismo e, inclusive, a arte e o bom gosto estético, que era considerados, isto é sick, atrasados, obsoletos e opressivos. esta subversão cultural se dissimula sob o eufemismo teoria crítica. Eu sei que isso não é nem de longe a pior coisa nesta definição e nesta ideologia, mas o que me irrita tanto no pessoal alt-right e no pessoal que diz esse tipo de merdas é que eles estão sempre com aquela cena, por exemplo, aqui tiveste a cena do bom gosto estético. Pá, eles falam tanto tipo, da cultura ocidental e do... Eu fico sempre tipo, tu não leste Kant, man. Claro. Tu de certeza que nunca ouves Beethoven. Tipo, tu estás-te a cagar. Pá. Tipo, tu só vês anime. Tipo, vais-me dizer que... Ah, não, isto está muito mal que agora já não há padrões do bom gosto, mas depois vais ver o teu hentai. Tipo, isso não faz sentido. Espera, este... Basicamente, o que eu estou a dizer é que os fascistas deviam dar-se ao mais esforço, entende? Deviam trabalhar pelos seus preconceitos. Não, mas esta entrada... Pá, usa sempre esta questão ao marxismo cultural, sempre que falas ou de racismo, ou de homofobia, ou de sexismo, ou o que é que seja, é logo, aí, querem doutrinar o marxismo cultural e propagar isso e não sei o que, não sei o que mais. Olha, o marxismo cultural se fundamenta em vários pontos doutrinários, alguns mais importantes que outros, a saber, antibranquismo, ódio à raça branca e justificação do genocídio branco, imigracionismo, promoção da mestiçagem, vitimização dos não-brancos e criminalização dos brancos, negação das nações, dos povos e das raças, anarquismo, feminismo, vitimização das mulheres e criminalização dos homens, homossexualismo, promoção e defesa da homossexualidade como um fenómeno natural e saudável, vitimização dos homossexuais e criminalização dos heterossexuais. Se incluiria também, aqui também o transexualismo, a ideia de que ser homem ou mulher pode depender da vontade do indivíduo, antirreligião, ódio e oposição agressiva às religiões, fundamentalmente e quase unicamente o cristianismo, que representa a religião majoritária e um símbolo de valores e tradições, animalismo, uma postura pouco conhecida, inclusive dentro do marxismo cultural, consiste na vitimização extrema dos animais e na criminalização do ser humano. Defende um veganismo agressivo contra quem consome produtos animais. Eu pensava que eles estavam a falar dos furries, por acaso. Ah não, o bestialismo não tinha chegado lá, mas eu pensava que era sobre os furries. Olha, e depois, muita coisa, não sei o quê. O animalista mais famoso é, talvez, o judeu. Qualquer coisa. Que é aquela coisa. Já agora, por acaso, judeu. Não que isso. Não estou a dizer nada, mas. Igualitarismo, negação das diferenças entre os indivíduos por causas variadas. É um mantra de todos somos iguais. Rebeldia injustificada da autoridade. Antimilitarismo e pacifismo. Pá, mas olha, salta para a parte da página em que eles explicam porque é que tudo isto é baseado no pensamento de Karl Marx. Não, e qual é a ligação direta. Sua base ideológica é essencialmente uma síntese de Karl Marx e de Sigmund Freud e consiste em considerar a civilização ou a cultura ocidental europeia como um fator de opressão. Se trata de uma construção teórica que interpreta e aplica o marxismo em termos socioculturais em lugar de económicos, buscando o controle de todas as instituições culturais como escolas, universidades, meios de comunicação ou indústria do entretenimento. O marxismo cultural ataca cada um dos aspectos, características e instituições da sociedade ocidental e o seu único objetivo é a destruição da civilização europeia. O marxismo cultural começa formalmente com a fundação da neomarxista Escola de Frankfurt, cujo principal instrumento de controle social, cultural e político tem sido o que é conhecido como politicamente correto. Na Europa Ocidental e nos Estados Unidos da América não se aplicou nunca o modelo económico marxista. No entanto, o marxismo cultural domina todos os aspectos das sociedades democráticas ocidentais atuais. Ok. Está bem. É muito divertido. Ah, não... não sei. Portanto, às vezes. Tu sempre que confundes uma pessoa com um tom de pele diferente do teu, com um ser humano, estás a implantar o marxismo cultural. E que sim, aquilo que acontecerá com isso é a civilização ocidental vai acabar. E a culpa vai ser tua. A culpa essencialmente vai ser tua. Já começa a ser tua. Mas olha, Karl Marx e Sigmund Freud não fazem parte da cultura ocidental. Não. Não? Não. Porquê que não? Porque... Não sei. Eu acho que na mente dessas pessoas provavelmente porque são judeus, não é? Os dois. Ok, é. Provavelmente, não sei. Mas os deuses também não são seres humanos, acho eu. Pois não. Quer dizer, agora parece que não. É, é estranho. Por acaso, não, não, uma coisa que posso dizer é que não estava à espera de, e ponto isso, não abona a meu favor, mas não estava à espera de, desse surto de anti de preconceito contra judeus, de antissemitismo nos Estados Unidos que houve recentemente. Tipo, eu estava naquela de eu pensava que no contexto americano já tinham sido mais ou menos aceitos no clube dos bancos, mas afinal não. Mas ainda podem ser. Sei lá, o Milo Yiannopoulos farta-se de falar da sua ascendência judaica, judia, e continua a. Sim, mas se fores a ver, provavelmente, tipo, quando há. Mesmo naquele artigo do BuzzFeed, depois quando tinhas Vês as aquele passwords Photoshop dele. Man. Não, e as passwords Aquelas. dele. Sim. Isso é outra A coisa. Isso é outra Kristallnacht coisa. Mas e não eu ia sei o quê. dizer. Eu ia falar daquele Photoshop manhoso dos Sim, Deplorables. Tinhas lá, tipo, duas pessoas negras. Portanto, eu acho que a cena deles é tipo: ah, a partir de um momento em que as minorias digam que nós é que temos razão. Podemos incluir, mas isso não quer dizer que sejam seres humanos, obviamente. Ah, não, mas quando és um dos cabecilhas, como o Milo é, ele provavelmente é aceito como branco e ninguém fala muito do judaísmo dele. Se calhar é aquela coisa de tipo na cara, não, mas depois quando vira as costas, não é? Pois, É aquela coisa de tipo: ah, é um gajo porreiro, não, sou apenas seu judeu. provavelmente É a como. primeira coisa com que mandam vir nele é o homossexualismo, como dizia ali Ah, é. no texto sobre o marxismo cultural. Lá está, como a base do CDSPP quando fala do Paulo Portas, não é? Basicamente. Não sei a que é que estás a referir. Ah, não, não. De forma alguma, não é? Podes contar, se achas que isso é demasiado polémico. Eu não estou a dizer nada sobre o Paulo Portas. Estou a dizer que a base do CDSPP tem uma certa percepção acerca do Paulo Portas e acha que lá está. Bom líder, pena ser. Ok, pois sim, claro. Eu não sei a quem estás a referir, mas podemos continuar, sim. A base. Estamos a falar de comédias de terror. Diz aí mais comédias de terror fixe. Além do Prevenge, por exemplo. Para além do Prevenge e para além do American American Werewolf in London. Werewolf Bem, in London. se os filmes do Gremlins contam, Contam, claro. o Gremlins 2 A New Batch é o meu filme favorito de sempre. Acho ótimo. Sim, acho que é excelente. É um filme excelente mesmo. Tipo, às vezes digo Once Upon a Time in the West, são os dois filmes que Sim, são os sim, meus sim, dois sim, filmes sim. favoritos. Mas o Gremlins 2, The New Batch, é aquela cena, tipo, eu acho que o pessoal não respeita o nível que devia respeitar simplesmente porque é uma comédia, não é? E porque é uma sequela, então o pessoal acha. Mas aquele filme é incrível a nível das piadas que faz, tipo, a Clamp Network, não é? Que é o canal de televisão do Sim. milionário lá no filme, que a certa altura diz qualquer coisa tipo: ah, agora vamos, hoje à noite vai dar o Casablanca, desta vez em cores e com um final feliz. E Aquele gajo que é meio Ted Turner, meio Donald Trump. sim, Ele tem aquela exatamente. Doomsday Tape. Sim, que O Ted Turner isso tem fez-me mesmo isso na lembrar. vida real. Pá, por acaso não sabia, mas eu lembrei-me que isso faz lembrar a cena do Day to Day. Acho que é no Day to Day, sim. No episódio em que o Dama é que a rainha vai dar uma bofetada ao John Major, há tipo um vídeo que começa a dar sobre como o Reino Unido é altamente e a vida vai continuar bem. Em que tens tipo cenas como, por exemplo, o polícia a fumar ganza num barbecue jamaicano, e depois tens tipo dois gajos à porrada, mas um deles levanta uma bandeira britânica e eles começam a abraçar-se. E acho que aquele vídeo do fim do mundo do Gremlins 2 é mais ou menos a mesma É que piada e existe, funciona bastante bem. tá no YouTube, para procurar Turner Doomsday Video. Nice. E pronto, e pá, era se o mundo acabasse, havia um vídeo Ah, no para fundo. celebrar o No fim do mundo e para. fundo. No fundo o quê? Sim. No fundo, é uma ideia bonita até, não é? Sim. Tipo, porque quer dizer que o Tetona, tipo, dedicou algum tempo a pensar, ok, tipo, se o mundo acabar, eu quero contribuir de alguma forma para que as pessoas estejam bem. Eu quero contribuir de alguma forma para que as pessoas, a última coisa de que se lembram é de mim. Vai ser, sim, o último pensamento, a última coisa que vão ter antes de morrer é eu. Bem, eu, a minha marca, o meu canal, etc. Mas não queremos todos isso, no fundo? Sim, todos nós temos a nossa própria estação de notícias, não é? Digo eu. Nem não, ele foi esperto. Arranjou uma estação de notícias para chegar à meta que todos queremos atingir. Que é muito bonita, essa meta. Mas olha, o Gremlins 2 é altamente, e o realizador do Gremlins 2, o Joe Dante, é capaz de ser o gajo mais subestimado da sua geração. É enorme. Eu vi, eu acho que foste tu ou o Luís lá que me recomendaram o Matiné. Sim, o Matiné é excelente também. É mesmo magnífico e tocante. Yeah. Por falar em Gremlins 2 e em Key & Peele, há aquele sketch do Key & Peele sobre o Gremlins 2. Lembras-te? Acho que esse nunca vi. Que vi o sketch do Community e dos Gremlins portugueses. Ah, sim. Mas há há um sketch de Key & Peele sobre o Gremlins 2. É sobre a outlandishness das piadas e da história daquilo. E é divertido. Ok. Pronto, então as pessoas deviam ir ver o Gremlins 2. Sim. O Prevenge. Ok, queres que eu diga mais filmes? Ah, olha, deviam ir ver um documentário que se chama Roller Dreams. Ok. Que eu vi há uns dias, que é sobre a cultura de dançar em patins em linha nas praias de Venice Beach. Mas não é só sobre isso, como sempre, com esse tipo de documentários, é também sobre raça, é sobre gentrificação e sobre um homem que tem que lidar com um passado abusivo, na medida em que foi vítima de abuso. E é extremamente interessante porque mostra-te o quanto Venice Beach costumava ser uma vizinhança negra. Uhum. Aliás, eles dizem o único lugar em que a única praia negra, digamos assim. Sim. E que hoje em dia, obviamente, está completamente gentrificada, está completamente disneyficada. Eu fui lá para aí já há 10 anos e já na altura é assim. E também mostram como, quando começou a craze dos patins em linha, imediatamente fizeram para aí uns 3 filmes. Há um que é o Roller Love, se não me engano, com a Linda Blair, do Exorcista. Sim. Sim. E que eles também estavam fodidos porque a grande maioria do pessoal que fazia isso era pessoal negro. Uhum. E para além do facto de que eles nem sequer se esforçaram para arranjar pessoas que tivessem bons moves, entende? Era tudo muito básico. E estavam a tentar criar um novo Saturday Night Fever à volta disso, basicamente, não é? Depois tens a... Diz. Venice Beach, aliás, que no cinema é conhecida pelo Basket e o White Man Can't Jump, um dos filmes favoritos de Stanley Kubrick. Eu não estou a gozar, isto é mesmo verdade. Não, eu sei. E é um grande filme. Mas é sempre fixe, lembra? É um grande filme. Não? Nunca vi. Nunca viste? Wesley Snipes, Woody Harrelson e Rosie Perez? Um clássico. O facto de... Street Basketball em Venice Beach. O facto de ter um elenco não vai mudar a minha... Não vai mudar os factos da minha vida, não é? poderia, tu... Espera, tem Wesley Snipes e Woody Harrelson. Ah, então já vi. Não, sim, não, sim, numa, sim. Que... não numa te lembrares, mas tu decidires que já tinhas visto, afinal. Ah, esse é o White Man Can't Jump. Eu pensava que era o Blade, Daniel. Afinal, nunca vi o Blade. O Blade não é mau, mas está muito datado. Sim. É o 2 que é do Guilherme Del Toro, não é? O meu podcast de cinema favorito, é o meu favorito, mas Tucker Stone disse que o Blade 1 é pelo menos o melhor filme de super-heróis, o que não quer dizer grande coisa. Isto não é verdade, mas podemos fingir que sim. sendo verdade ou não sendo verdade, é um bom bitite. É tipo, é uma boa citação. É daquelas citações inspiracionais que podes ter no Facebook ou no Instagram. Sim, talvez. Mas pronto, o 2 é fixe, o é do Guilherme Del Toro, e o Guilherme Del Toro é fixe. Não sei, Guilherme Del Toro, não sei é se fixe. Concordas. Eu concordo, eu penso, tipo, a minha cena com o Guilherme Del Toro é que eu gostaria de gostar mais dele do que gosto. Para mim, o Guilherme Del Toro faz sempre filmes de 3 estrelas e meia. O Crimson Peak na é medida... mais fixe, o Pacific Rim é... Pacific Rim é awesome. Awesome. Pacific Rim é ok. Não, mas é awesome. Entendes? Tipo, é 3 estrelas. Se calhar é 3 estrelas e meia. Se calhar é 2 estrelas e meia. Estás a perceber? Mas é. É tanto. É tanto. É muita coisa. O Pacific Rim é muita coisa. É o Ron Perlman assim. É o Idris Elba a chamar-se Tucker Pentecost. É o Charlie Day. Tem o. É o Charlie Hunnam. O problema principal. É não haver mulheres, não é? Eu nem ia dizer isso. Há uma, não é? Não, eu ia dizer que o problema principal é mesmo a personagem principal, é o Shiny McWiney lá, o gajo que, tipo, o gajo principal que não tem carisma nenhum, e agora podemos imaginar que o Guillermo del Toro queria que o filme fosse mesmo só sobre o Idris Elba e a miúda asiática, e os estúdios disseram, não, precisamos de um homem branco. E lá temos outra vez o marxismo cultural a falhar, não é? Mas, é, não é? Podemos criar. Essa é a versão mais bonita, não é? A versão em que o Guilherme Del Toro, do qual gostámos, queria fazer uma coisa boa e os suits não deixaram. Não sei se isso é verídico. Não, ele com aquele. Como é que se chama? O labirinto. O Pan's Labyrinth dele. Sim. Que tem o mal, é tipo. É o. É um. É o. Pale Man é o homem pálido. E ele no outro dia disse no Twitter que pá, não é à toa que o vilão deste filme é um homem e é pálido. Portanto, ele tem pensamentos desses. Acho que ele está down with cultural Marxism, como se diria na tua língua. Mas o labirinto do Pan's Labyrinth labirinto é sobre a guerra civil espanhola. Sim, sim, sim. O labirinto do Fauno. Sim, mas o grande vilão é o homem pálido. E ele disse que não é à toa que ele é homem e que é pálido. Foi uma escolha de propósito. Ou seja, ele acredita no genocídio branco. O Funko era pálido? Não, o vilão maior do filme. Sim, não, eu entendo, mas estou a perguntar se o Funko era pálido. Já não me lembro. Já... Vou ver. Mas olha, não, não. Recebi agora a notícia. Bem trigueiro até. Recebi agora a notícia vinda de Espanha que o Francisco Franco ainda está morto. Bem, mas o espírito dele vive, não é? Isto era um gag recorrente da primeira temporada do Saturday Night Live do Chevy Chase. Que estava sempre a dizer que ele tinha morrido, que ele estava morto. Fazia isso no Weekend Update. E no SNL 40, nos 40 anos do SNL, ele apareceu lá, no seu jeito de Chevy Chase atual, que é... As pessoas pensam, as pessoas olham para ele e pensam, pá, se calhar não era preciso ter desaparecido. E ele disse, olha, this just in from Madrid, Generalíssimo Francisco Franco is still dead. Ok, funcionou, não? Sim, acho que funcionou. Teve piada, sim. Pronto, era uma coisa recorrente dele, era cair e fazer isso. E ele não fazia assim muito mais. E do you take drugs, continuo. Danny? Continuo a gostar da obra dele. Tipo, quer dizer, a série da Night Live nunca vi muito. Mas os filmes que ele fez nos anos 80 e ele no Community continua a ser bom. Apesar dele ser má pessoa. O Caddy Check, do you take drugs, Danny? Every day, good, so what's the problem? Clássico. O que é disso? É que é fixe. O que é disso? Eu não sei como... Tem um bocadinho aquela cena de nitidamente ser uma série de rábulas em vez de ser um filme. Sim. Mas de resto é bom. Eu, como sabes, eu não sou Fletch. Eu não sou fã do Rodney Dangerfield. Mas pronto, o que é disso? É que é fixe, especialmente pelo Chevy Chase. Nem sequer gosto muito do Bill Murray nesse filme. O Fletch é boa da fixe, sim. Fletch, sou a favor do Fletch. O Bill Murray no Caddyshack é mesmo tipo, é de certa forma o João de Deus, tipo, o atrativo do Bill Murray no Caddyshack é que ele é o gajo mais nojento à face da terra, tipo, é o gajo mais podre à face da terra, o que é um bocadinho engraçado de ver, porque normalmente o Bill Murray tem papéis em que ele é tipo até pode ser nojento, mas é cheio de carisma, entende? É cheio de tipo, é o herói, é o protagonista. E não quero deixar que não, é mesmo tipo, é escumária, é tipo um verme. Sim, e está a tentar matar vermes. Animais. Sim. Que querem destruir o empreendimento do... É tão fixe aquele animal, do Ted Knight. É o Ted Knight, não é? Do Mary Tyler Moore. É capaz de ser. O outro tipo... Ah, não. O Ted Knight é o dono do... Do coisa, do... É o dono do campo de golfe. Ah, é? Não? Eu acho que sim. Ted Knight é o Judge Elihu Smales. The Country Club's stodgy co-founder and director of the Caddy Scholarship Program. Pronto, é isso. O empreendimento é do Rodney Dangerfield, que é o construtor, não é? Sim, que o Rodney Dangerfield chega lá e entra, de certa forma, no clube. E lá está, tipo, voltando ao antissemitismo, não é? Tipo, acho que hoje em dia passa-se, se calhar, um bocadinho despercebido, que aquilo também é um bocadinho aquela dinâmica de, ou não, agora temos um judeu no clube. Sim, sim, sim, sim. Entendes? Sim. De, tipo... E tem o Caddyshack, vale sobretudo, porque... tu viste o documentário sobre o National Lampoon? Não. Não viste? Ok, mas pronto, há uma cena... Eu não tenho a tua vida, Rodrigo. Há uma cena em que o Doug Kenny, justamente na cena de jantar, tu nunca viste isto? Em que o Doug Kenny, como sabes, co-escreveu o filme e era um dos fundadores do National Lampoon, e viria a morrer poucos meses depois, há quem diga que por causa da má recepção ao filme, o Harold Ramis supostamente diz que ele deve ter caído, ele caiu, acho que numa varanda, ele deve ter caído enquanto estava à procura de um sítio para se atirar. Esta é a citação do Harold Ramis, é assim uma coisa do género. Triste. Mas pronto, há uma cena, como sabes, o da Kenny era dado às drogas. Olha, mas antes disso, também quero contar uma história de suicídio fixe, que é, já não sei qual é que é o realizador, foi um realizador da Hollywood clássica, acho que se calhar o Richard Fleischer, é um gajo que fazia filmes de terror e filmes de monstros. Sim. E assim, que afogou-se na própria piscina e deixou ao pé da piscina um livro que é um livro que ensinava como nadar. Isso tem classe. O Richard Fleischer morreu enquanto dormia, portanto não é ele. Ok, então não é o Richard Fleischer. O Doug Kenny está no fundo de uma cena. No passado, no restaurante do Country Club, está lá ele sentado. Pai, passa um empregado do restaurante com uma bandeja que põe à frente, e a bandeja tem cocaína e um pauzinho para ele snifar, um tubo. Pronto, e ele snifa coca e passa à sua acompanhante e ele snifa um coca. E isto acontece no fundo do Caddyshack. Tipo, ele decidiu pôr um cameo dele próprio a snifar cocaína. Isso é fixe. Quer dizer, no fundo não é fixe, mas apela ao puto de 12 anos, não é? Que acha que é fixe. Eu fiz um... puto dentro de nós. Sim, mas esta história nunca ninguém reparou isto no filme. Isto depois foi... Eu vi porque aparece neste documentário. É como aquela cena do Patton Oswalt naquele episódio do Queen. King of Queens, que ele fica imóvel. Ele simplesmente ficou imóvel durante uma semana inteira. Para a cama. Isso tu não reparas, tu só sabes depois. Porque normalmente, porque a pessoa em questão, neste caso não foi a pessoa em questão, mas alguém envolvido com a produção, disse ao mundo que isso aconteceu, não é? Sim. Bom. Olha, eu fiz alguma pesquisa e afinal o realizador que fez isso é o James Whale, que é o gajo que realizou Frankenstein e essas cenas todas. E o livro não é um livro de lições de natação, é um romance chamado Don't Go Near the Water. Ok, que é ainda melhor. Mas mesmo assim, sim. Olha, foi um prazer falar contigo. Expliquemos às pessoas, pois é, para mim também. Ao mundo, que eu gravei um episódio do teu podcast. Exato. Imediatamente antes de gravarmos isto. De outra forma, nunca na vida que eu entrei no teu podcast. Não. Que mentira. Mas por acaso estava à espera que viesses a Lisboa assim para isso acontecer um dia, Mas pronto, como já íamos fazer isto, porque eu acho sempre que isto não é uma hipótese viável e se calhar até nem vai ser. Se as pessoas chegarem a ouvir isto, é porque sim, foi uma hipótese viável. Estou a dizer em termos de gravação, não é mais nada. Ah, ok, estás Não é hipótese viável, tipo, basicamente. eu Mano. depois vou reouvir estas quase 2 horas e dizer: não, não, não, não, não. Exato. E isto não está ao nível dos meus padrões de qualidade. Depois da qualidade que eu estou habituado, como a escrita do My Family não estava ao nível, não é? Exato. Há bocado. Pronto, então é Ok, isso. pronto. E o filme é o Os Mutantes da Teresa Vilaverde. Pronto, e Ah, as pessoas sim. poderão ouvir provavelmente no final do mês. Exato, dia 30, provavelmente ia sair, segunda-feira. Ok. Que é para as pessoas ficarem tipo ansiosas por ouvir. Sim, vai ser altamente. É um bom episódio. O Rodrigo esforça-se mais para falar realmente do filme e para fazer justiça do que eu, porque eu fiquei irritado com o filme. Pronto. Ok. Bom. Spoilers. Obrigado. Obrigado, eu. E boa tarde aí, Luís. Vamos por aí. Tchau.